pra responder tudo que ela questionar. Se eu já enjoei, perdeu a graça se eu deixei de amar. O Eze falou: você chegou ao seu destino.